Devocional do dia. Devocional do dia. Devocional do dia. Atribulados, mas não angustiados. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. O sofrimento é sempre um assunto que não compreendemos bem. De todas as corridas de nossas vidas, é a que tem mais obstáculos. Por que um Deus bom permite que soframos? Uma pergunta que insiste em alvejar nossas mentes. Faz parte de uma lei natural, a matéria que nos ensina as verdades mais profundas. A criança aprende a andar, mas não sem algumas escoriações. A visão da dor cria um instinto de firmeza nas pernas. O ouro só é belo quando batizado e purificado no fogo e assim livre das impurezas. A espada do samurai passa por infindáveis processos de fogo, rebates e águas, até se ter o fio perfeito. O apóstolo fala de um processo natural: tribulações, perplexidade, perseguição e até abatimento. No mundo tereis aflições. Pense, porém, que o grande mestre que trabalha no brilho e polimento do teu espírito não te abandona. Ele mesmo promete que nunca virá sobre ti o insuportável. Mas não angustiados, mas não desanimados, mas não desamparados, mas não destruídos. O apóstolo nos aponta que o soberano é confiável e sensível às nossas tribulações. Embora às vezes possamos entrar em fornalha de fogo ardente, ele sempre estará conosco, pois podemos todas as coisas, inclusive vencer as provações, naquele que nos fortalece. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 35-39. Então, proclame isto: as tribulações são para o meu crescimento e fortalecimento. Cristo está comigo, me fortalecerá e dará sabedoria para que eu seja aprovado neste teste.